64, transponda. 3859, procedimento correto, está pronto, pushback, saneamento. Tiago Juliette está sob vetoração, aguarde para reassumir a navegação. Aquilo Bravo autorizado 060, e naquilo Bravo. Papa Romeu Mike Eco Juliette, a 34 milhas oeste de Salvador, retoma a navegação direto Monte Claro. Eco Juliette. Controle, o azul 2590 está autorizado, ingressa na ILS. Temos 10-2000, livre ILS, azul 2590. 2000, inicia no ILS, o azul 2590, reportaram. 06250, controle reautorizado para 2000 pés, ou 2015. Autorizado 2000 pés, está no 0,5, por 648, reautorizado 3000 pés, 1015, bono 648. 3.015, gol no 648. Bom dia, gol no 621, nossa identificação direto pelo 104.010, altímetro 1015, gol no 621. Controle, o azul 2590 interceptou o final do procedimento. 590, 5 milhas do marcador externo, completa a final ILS, pistol no 0, torre 1895, azul 2590. 1895, bom, azul 2590. Base da Unifete, Vitor Golfiato, tem embaixado travado. Vitor Golfiato, livre pouso mão no 7, vento 090 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Autorizado pouso no 0 no 5, Vitor Golfiato. Torre de Salvador, bom dia, azul 2590, perfil da chegada ILS X-Ray, foi ILS. Azul 2590, bom dia, repórter externo. Repórter externo, azul 2590. Controle, confirme. Tango Lima, Kilo Bravo, direto posição Duna, desce para 4.000 pés, altímetro 1.015, Lima, Kilo Bravo. Controle, Torre de Salvador, o azul 2590, passando o marcador externo. Azul 2590, livre pouso mão no 0, vento 100 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso para o azul 2590 na cabeceira nos ar. Diga, Juliette. Não, dá que você deseja, chama Recife. Frequência 128, decimal 8, mantenha 100. Mike Eco Juliette. Salvador, muito bom dia, Azul 9134, informação Quebec. Azul 9134, muito bom dia, guarda cópia por gentileza. Grato na sua escuta, aguardando cópia. Estabilizado o localizador, que deve ser o 250, ciente, completa LS, torre 1895. 1895, bom, Uno 648, é autorizado para 2000 pés, altímetro 1015, livre LS, pistão no zero. Reporta estabilizado. 1015, descendo 2000 pés, 1015, rodada estabilizada, Uno 648. Batango Lima Quilo Bravo, S mantém 3 mil pés, Lima Quilo Bravo. 3 mil Quilo Bravo. Zero, solo 44, livre à direita, solo 121, décima 1. Próxima à direita, 1201, azul 2590, boa. Salvador, muito bom dia para a Zero, né, viu? 3259, está autorizado, São Paulo, táxi. Obrigado, 3259. Salvador, bom dia, 2590. 2590, bom dia, está autorizado, Alfa Kilo, parte 3, possivelmente, 4 Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, parte 3, 4 Lima, atento. Estabilizou o gol no 648. 48, eu sou de 295 no 648. 895, gol no 648. Batango Lima Quilo Bravo, desce para 2000 pés, altimento 1015, autorizado, sinal LS, chama estabilizado. Desce a 2000 com 1015, autorizado LS, chama estabilizado, Quilo Bravo. Esses direitos estamos muito antes, como foi a gentileza. 250, solo 47, livre à direita, solo 121, décima 1. Direita, chamando solo 121, décima 1, na cabeça. Direita, eu estou apenas confirmando o horário da UBT, eu tenho aqui para as 11 horas. O único que eu tenho aqui no sistema é às 11 horas, eu não recebi nenhum DLA. Poderia confirmar se foi feito um DLA ou um novo plano? Pouso com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Autorizado pouso, no 0, no 6, 4, 8, no 0 no 5. 250, sensorizado. Taxi Alfa, reportando Juliette. Alfa, reportando Romeu, Romeu, fica bravo. Mantenha esse visual, reposte próxima rotatória. Papá Romeu, Romeu, fica bravo. Céu, Romeu, Golf. Na final para pouso, Hotel Romeu Golf. Charlie Hotel, controle. Diamante 010, chame torre 1895, ajuste altímetro no 015. 1015, ajuste, estabilidade baixa, pronto, posto 0029, 6259. Ocean 6259, observa o táxi do Airbus Azam, pode engraçar a Juliette, posição 03. Mantenha 1-0-0, chama a Ideal, frequência 201, e continue a tempo. 48, livrou? 1648, está autorizado o táxi Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette 01, agora 1648. Blue 9134, pronto, Copia. Pronto, Copia, 9134. 9134, está autorizado. Aracaju, o nível 170, decola 10, curva esquerda, saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 120, decima 8, transponder 0273. Autorizado, Aracaju, 170, decola 10, saída Conde, Golf 677. 1208-0273, azul 9134. 9134, protegimento correto, seu pronto, pushback, acionamento. Reportará push acionamento, azul 9134. Vira a base para a final da ONU 7, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo, livre pouso na ONU 7, vento 090 graus com 4 nós, altímetro no 0 no 5. 21 na próxima pelo, DS 2000, último comando 0, 15, livre LF, pista 10, reporta estabilizado. 2000, faz pelo, 015, 0 estabilizado. Salvador, bom dia, eu vou 2065, sou cliente da Romeu para a cópia Guarulhos. 3859, livre decolar da 10, ventando 90 graus com 4 nós. Livre decolar da 10, 3259. Piranha Pesulu 10, Piraí, base Pesulu 44, prossegue conforme a rota. Controle Salvador, Perão no 20 decimal 8, transponder 5515. Cliente autorizado 360 para Guarulhos, decola da 10, curva à direita da Elita Motiva. Apesulou 10, Piraí, Umbad, apesulou 44, conforme rota do plano. 1208, controle. 5555 transponder, eu vou 2065. 2065, atendimento correto, pronto, diversamente. 9134, só volta não. Prossiga, 9134. Gente, poderia confirmar se é transporte de enfermos de órgãos vitais? É, afirmativo, transporte de órgãos. Da árvore elétrica. Bom dia, 3859, contato radar, na decolagem, ao passar 2 mil pés, curva à direita, direto ao elétrico. 3859. Gente, 2000 pés, direita, direto ao elétrico, 3859. Já no localizador, avisou da pista, gol, na 621. 621, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 1895. 295, ó. De hotel Amel Golf, solo na Enrimar, ao 57, frequência livre. Aí, Salvador, Golo 621, passando Índia Serra, baixo travado, boa. Golo 621, livre, pouso não no zero, vento no 00 graus com 5 nós, altímetro no zero no 5. Ele pôs um 0 na 5, um 0 na 6, 1. É meu gosto, será o 2. Controle Salvador, o Azul 2780, bom dia, com informação Romeu. 780, bom dia. Direto posição Duna, desce para 3 mil pés, 1015 no altímetro, Azul 2580. Aprode Duna para 3 mil ou 2 mil, confirma? 3 mil pés, 2582780. Para 3 mil, Azul 2780, na Aprode Duna, obrigado. Chame na papai, estou aqui dentro. Loro 621, Solos 1300, direita 211. Celebrado final, 211, papai. Confirme que chamou o Paulo. Sim, direto de Angulo, ainda não chegou no meu sistema, mas eu irei confirmar com a sala IES. Restante, por gentileza. Delta, tudo lado, Quebec, Mike? Lima Solo, 211. Solo Gol, 1621. Solo 621, estou autorizado, táxi Alfa Juliette, posição 09, bate 1. Alfa Juliette, hotel 09, bate 01. Vila Delta, mantenha a Lima. Salvador, o voo 2065 para o posto de estacionamento, está no box 10. Que aeronave? É o voo 2065. O 2065 aguarda para o push na 0, no 10, pois será autorizado. Aguarda. 859, passou no 60, chama Recife, frequência 128, décima 8. 282, 3859, obrigado. Então, o Vitor Filo Delta, atenção ao tráfego, ingressando no momento na posição 09. Se com segurança você ingressar no pátio 1 até o pátio 3, está autorizado. Paulo 2065, pode ser? O gol 2065, coordena com a equipe de solo, após o passagem do Papa Alfa Tango 4, a retaguarda, está autorizado. Coordena com a equipe de solo e chama táxi no 10. Tango Victor Kilo Delta, autorizado, Aracaju, nível 090, conforme a rota plano de voo, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Conde, transpõe a cena 0263 e o controle em 120.8. O Victor Kilo Delta, somente o transponder, 0263. Reto, reporta a pronto na parte 3. Zero, agora está autorizado para 2.000 pés, livre aproximação LF, pistão no zero, chama estabilizado. Confirme a mensagem para o azul 2780. 2780. Positivo, 2780, descendo para 2.000, a prodiduna, chamaremos estabilizado no ILS X-Ray da 10. Termo azul 2780. Positivo 2780, obrigado. Salvador, muito bom dia, o Santos 1896, cliente da Romeu. 1896, bom dia, sendo identificação. 3896, direto Duna, desce para 3.000 pés, altímetro Rondo 015, tá? 3896. Agora 5x5, Duna na proa, descendo por 3.000, Rondo 015, 3896. M3-1, aguarda a copy número 2, apenas confirmando, sai do Guarulhos, prepara da Ela e da Monte. Ótimo. Para o táxi, eu vou 2065, da 174, 4 horas, altero o Galeão. Autorizado o táxi, comando Pátio 1, após Índia, ponto cara da pista 90, chama a torre quando pronto, em 1-1-8, decimal 95, QNH 1-0-5, gol 2065. Chamará a controle do Moura de Pedras 2.5 na 1.5. Solo, gol 1184, informação Romeu, autorização Recife. Gol 1184 para Recife, informação Serra, curso. Prepara a saída Buca, Jamaracaju, aguarda a Copa número 2. Sete, guarda. Baixando M391, fotocópio Guarulhos? Pronto. Autorizar o Guarulhos conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída da El, Leda, Mote, Bamai, Kelska, Tango, Victor Alfa. Transponder 5501, controle em 120, decimal 8. Gente, autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0, curva para a direita da El, Leda, Mote, Bamai, 5501 e o controle 208. Cotejamento correto, reporta a plantação na posição 02 do Xenia 6311. Oi, Salvador, bom dia, o voo 2065, ponto de pena para o nome da NEC. Gol 2065, autorizado aliás, decolar 1-0, vento variável 2-1. Gente, ali decola da 1-0, gol 2065. Gol 1184, ponto 4. Pronto 4. Autorizado Recife, conforme rota plano de voo, nível 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5526, controle 120, decimal 8. Autorizado Recife 370, roda de plano de voo, decola da 1-0, curva à direita na Puca, Jamo, Caju. Transponder 5526 e o controle 1208, gol na 1-4. Contei novamente está a saída, Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju, sim. Cotejamento correto, reporta para o Senar, confirma a posição no pátio, gol no 184. Reportará a posição 4. Chamado azul 2780. Vitor Kilo Adel, autorizado acionamento, chama para trás. Gol 2065, decolado às 12, controle 208, bom voo. 08, 63, correção 61 do 40. Ah, na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, obrigado. O 386, nossa próxima autoridade LS, descendo para 2000. Direto Duna 3896, para 3.000 pés inicialmente. Meu pé inicialmente aguardando pro IHS 389. Sossiga. 27 80, cheque trem, pouso autorizado, 1-0, vento no 30 graus, 4 nós. Livre pouso, pista 1-0, azul 2780. Vai pro 2065. Bairro, mantenha a letra. Mantenha, obrigado. Então, nós 4, bom dia, direto Duna, 104 mil pés, altímetro 1-0-1-5. Do primeiro trânsito, né, ainda da pista. Confirmando a nave? É o gol, primeiro. Ativo, a pista para a notificação. Tudo bem, obrigado. Victor Kilo Delta, autorizado o táxi, parte 3, parte 1, no Indy, ponto de espera da pista no 0, chama a torre quando pronto, em 118.95, QNH 1095, confirma somente os dados novamente, o POB, autonomia alternativa. 04, Salva. Papatango Victor Kilo Delta, porta na torre quando pronto, em 118.95. Solo Salvador, azul 9134, Romeu 03 para o pushback de acionamento, senhor. Informa negativo trove, foi informado trove, porém é só material de coleta, senhor. Tente azul 9134, então negativo trove, copiado. Está autorizado o push? Azul 2780, autorizado o táxi e alfa, quilo, pátio 3, atento ao sinalizador, posição prevista 4 Romeu. Alfa, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 9134 negativo, agora para o push na posição 06. É, negativo, posição 3 Romeu aguardando. 3 Romeu, sim. Posição para o 2780, autorizado ingresso, parte 3, 4 Romeu. 4 Romeu. O quilo dela autorizado, alinhado e colar, pistão na zero, variável 2 nós. Tá bom, meu tango, já bravo, consiga. Então, de abraço, não, ainda não temos o seu plano ativo no nosso sistema. É para as 13 horas, Serra Novembro, para Lençóis. Confirma? vai entrar novamente em contato com a Sônia, se o Tami já bravo. Negativo, Tango de Abraba, a transmissão foi intercalada, por favor, repita. Bem, Tango de Abraba. O nome é 21 na guarda-copa número 3. Paulo, Oxana 63 no 1 no 02, pushback acionamento. Oxana 63 no 1, autorizado no 02, chama a taxa. Autorizado, 63 no 1. O azul 91134, parte 3, autorizado, puxa, chama a taxa. Autorizado, reporta táxi 9134. Puxa na 6140, pronto, copo, Maceió. Puxa na 6140, você escuta? Estou quilo delta, decola aos 19208, valeu. 1208, pode chamar. Obrigado, amigo, bom dia. Puxando para táxi. Correção, mantém a posição, o gol no 184, a nave já puxando no 02. Ok, então mantém a posição. Controle, bom dia. Vitor Kilo Delta decolou da 10, saída Conde na sua escuta. Vitor Kilo Delta, bom dia. Sobe mantém 090, vigilância. 90 na Conde, Vitor Kilo Delta. Gol 2065, passando no 60, chama centro, frequência 13325. 3325. Salvador, bom dia, 3896 da tarde. São 3896, bom dia, ajuste no 0 no 5, reporte 3 checado. No 0 no 5, já reporta o 3 checado, 3896. Escravado, 3896. 3896 avistado, pouso autorizado na 0, 960 graus, 59. Autorizado o pouso na pista no 0, 3896. Estabilizado. Alô Salvador, muito bom dia, azul 2770. Sentindo a informação que erra, cópia da autorização para Porto Seguro. Sente aos 2370, agora cópia número 3. Sua escuta. Platão José de Santos Lua, confirma a pista que decola, a pista 97 e se encontra no 45? É 21? Negativo, o nome é 21, agora cópia. Já estamos no escuta. Puxa na 1140, pronto, cópia. O 1621-09, pronto, cópia. Acordo. 1621, autorizado para Serra Bravo, Serra Papá, conforme rota plano de voo, nível 360. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, perfil de saída da El, após voo a Leda e após Motiva, Mike Oscar Tango, Victor Alfa. Transponder 5536, controle em 120 decimal 8. Autorizado São Paulo, deu alto do plano, nível 360. Colador na 0, curva direita, da Elleta, passiva. 5536, transponder 208, controle, gol 62. Bono 621, cotejamento correto, reporta para adicionar a posição 09. Chamaremos pronto. O 6319, táxi, está com 161, PLB. Confirma a autonomia alternativa? Alternativas são aonde? Solo azul 9134 para o táxi, 3 horas, 63 a bordo, alterna Recife, Serra Bravo, Romeu Fox. O azul 9134 autorizado táxi até a saída do pátio 3, reporta quando lá? Saída do pátio 3 autorizado, reporta lá. O alternada Galeão, por 6319, autonomia de 5 horas e 20. Chama 6319, autorizado táxi à direita, via Índia, no ponto de espera, chama a torre, 118-95, QNH1095. Nível à direita, 1895, obrigado. 19134, segue o táxi do Airbus 320 da Avianca à frente até o ponto de espera da pista 10. Chama a torre em 1-18-95, quando pronto. Ciente, segue a Avianca, ponto de espera 1895, grato, bom trabalho, 9134. Tan 3896, no solo 24, livre à direita, táxi Foxtrot, solo hino 21-1. Foxtrot, 1-21-1, 3896. Por gentileza, se for possível, chame em fraseologia inglesa para com o estagiário na posição para treinamento, obrigado. Afirmativo. Other ground, good morning, just in front, 380-96, okay, 380-96, you're cleared to taxi Alpha, report before Juliet. Alpha, over to you before Juliet. 380-96. Torre Salvador, voo 094. Voo 094, bom dia. Ajuste no 095, reposte tempo 3 checado. Baixou e travou, voo 094, vivo. Gente. Torre, voo 6319. 6319, bom dia. Condições de alinhar e decolar de imediato? Afirma, senhor. Autorizado, 10, vento no 20 graus, 2 nós. 6319, utilizando manobras. Utilizar manobras. Tango Juliet, Tango Zulu, pronto, cópia? Xanaimei 140, posição 3, na escuta? Colagem autorizada, já fica. Afirmo, 1-0, vento calmo. Livre a colagem, né? 3-1. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, destino de saída Pucajamo, Caju. Transponder 5545, controle 120.8. Sim, autorizado 350 para Maceió. Decola da cabeceira 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pucajamo, Caju, Perdulu 17 até Urago. Transponder 545, controle 120.8, Maceió 140. Xenem 140, cotejamento correto, reporta pronto, sonar posição 03. Reportará. TAN 3896, autorizado o ingresso no pátio 1, correction. TAN 3896, you are cleared to enter the April 1, the gate is 05. Ok, clear to pátio 1. Gate 5, 3896. Papa Romeu Tango, Ilha Bravo, ainda não temos essa notificação para 1300 lençóis, aguarda para a cópia. Luna 094, vento 120 graus, 2 nós, pouso autorizado 10. Pouso autorizado na 10, voo 1094. Oxa, né, 63111, decola 27, controle 208, bom voo. Azul 9134, avista o Boeing na final? Avistado, senhor. Afim, após a passagem do Boeing, autorizado a olhar e manter o 1-0. Após a passagem do Boeing, ali mantém o 1-0, 9134 azul. 1-1. Escoral aguardando o azul 277. Ground TAN 3896, gate closed, don't have the marker. Roger, TAN 3896, will coordinate to Inferno. 094, solo 28, livrando agora na Eco. Por gentileza, para treinamento, chame solo em fraseologia inglesa, 211. Daqui uns 5 minutos. Zona 91-34, decolagem autorizada no 0, vento 150 graus, 4 no lance, 91-34. Autorizada no 0, 91-34. Já com uma nova notificação, se possível, entre em contato com a mesa. Com 1094, you are cleared to taxi via Alpha, request before Juliet. Hello, go 1184. 1184, proceda. Estou aguardando para o posto ter a voz de Madra. 1184, autorizado o posto no 04, chama pronto táxi. Certo, autorizado. Solo Gol no 648, com a CR, autorizado São Marcel. Gol no 648, agora cópia número 2. Valeu. Azul 2770, pronto cópia? Vamos para a cópia, Azul 2770. Autorizado Porto Seguro, conforme rota plano de voo, nível 180. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil de saída coral. Transponder 0271, no controle 120.8. Autorizado Porto Seguro no nível 180, perfil da Coral, decolada 10, suba direita após 37 da Golf 677. 0271 do transponder, controle de saída em 120.8, azul 2770. Cotejamento correto, reporta profissional, posição 4, Lima, pátio 3. Reportará pronto, o azul 2770, pátio 3. Está alocado? Go 1094, you are clear to enter the April 1, via Juliet, the gate is 10. Go 1094, Conde aguardando contato, 9134. Azul 9134, contato radar 3 milhas de Salvador. Subotão 970 na saída Conde. Ciente 970 Conde 9134. Salvador, bom dia, é o Azul 4207, Azul 4207, identifica na chegada Bonf, desça para 4 mil, ajuste 1095. A Bonf, desça 4 mil, 1095. Vou no 648, conteja somente a saída. Puca, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Caju. Cotejamento correto, reporta a profissão na posição 01, no gol no 648. Para o táxi, gol no 184, 144 a bordo, 3:20, Alterna Natal. Autorizado o táxi, à direita via Índia, ponto esperador da torre, chama quando pronto em 118.95. Quem negar 1095, gol 1184. Índia quando pronto 1895, gol 1184. Hotel, hotel, aguarda cópia para Serra Brava Golfão. Fala, meu tanque de Bravo, já estamos falando aqui, é tipo do RMA. Confirma somente a radial e da outra saída. Vídeo Bravo, confirma a radialidade de saída a partir de Rimar. Gente, só um minuto para cópia. Alugou no 64801, no puxa acionamento. 16 48 no 01, autorizado puxa, na pronto táxi. Autorizado, chamada para o táxi, no 648. Você espera pronto, gol no 184. 1184, autorizado alinhar, decolar, pistão no 0, vento variável 3 nós. Livre em alinhar e decolar, pistão no 0, gol no 184. Solo Salvador, o azul 2770, pátio 3. 4 Lima, pronto para puxa acionamento. Autorizado o acionamento, chama pronto para o táxi, azul 2770. Chamada pronto para o táxi, azul 2770. Comentamos de Abravo, pronto cópia? Autorizado Lençóis, 1.500 pés conforme rota. Decola a partida em Rimar, com Pronorte, em coordenação com o controle em 120.8, transponder 0137 e a torre em 118.95. Então, já Bravo, confirma somente o POB na RMA. Gente, 04, para acionamento na RMA, chama a torre em 118.95. Bom, 164, decolado aos 36, controle em 208, bom voo. 208, obrigado. Até o hotel, na escuta. Decolagem a partir da pista no 7, confirma a parte. 7, confirma a parte que se encontra. Permanece na torre, 208, bom voo. Obrigado, hein, escuta. Gente. Controle, bom dia, voo 1184, passo 1600, na Pucajambo, Aru, a sua escuta. Voo 1184, contato radar, suba para o 370, saída Puca. Puca 370. Voo 1184, vai Jamo. Jamo da presente, 1184. Salve Salvador, Oxanero 6140 para puxo técnico de funcionamento, gate ao 03. Gente, Oxanero 6140, aguarda para o puxo no 03. Aguardando. Prossegue na aproximação, 3198. 3198, desce para 2000 pés, ajuste 1015, está livre LS, reporta localizador. 1015, 102, tu reportará no localizador e LS, está 3198.